Há mais de 40 anos acompanhando a história da sua gente. ZYK 204, 1260 kHz. Rádio Cultura de São Borja, a rádio da cidade.